se liga na rima porque meu recado não é algo que se desperdice. Meu tempo é curto e você já sabe, meu nome é DJ Alpiste. Vamos chegar, conversar, trocar uma ideia pra ficar legal. Se o papo rolar numa boa, pode ter certeza, vai ser natural. Eu tenho muita novidade, depende da sua disponibilidade. Eu escolhi minha trilha sonora, eu sei que você adora. O rap tem a mãe de mover e fazer sua cabeça. É, o beat perfeito, swing no jeito pra que todo seu corpo se mexa. Não tente mudar a verdade que está dentro de você. Se você ouviu, dançou, gostou, não tem o que temer. O céu sempre está aberto pra ouvir seu coração. Deixe de lado seu ego, venha fazer parte de uma nova canção. O bem e o mal jamais fazer parte da mesma realidade. Não pode se estar ao mesmo tempo de um lado ou do outro da cidade. Se é verdade que todos os caminhos podem levar a Deus, por que será que nem todas as estradas levam ao mesmo lugar? Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Estamos em guerra e não vamos vacilar um só minuto. Se não, o destino de nossas mães é ficar de luto. Meu filho não consegue brincar sem que alguém o discrimine. Veja, você ainda tem gente que pensa que racismo não é crime. Muitas pessoas morrem na fila todo dia esperando por um transplante, tentando fazer do pouco que resta de vida melhor que antes. Presídios lotados, ameaças constantes, uma nova rebelião. Governos de braços cruzados aumentando o ibope da televisão. Furacão, terremoto, inundação. Cidades inteiras riscadas do mapa enquanto assistimos a tudo passivos, sem fazer nada. E a política atrapalha a ação das obras sociais, colocando em primeiro lugar, interesses pessoais. Exploradores da fé continuam matando por telefone. Digo o que faz, endereço, data de nascimento e seu nome. Isso não é nada, apenas R$4,99 por minuto. Se você tem dinheiro pra jogar fora, pode ir fundo. É, mas se você é como eu, não tem dinheiro nem tempo a perder. Vamos virar esse jogo, inverter as ideias e vamos vencer. Coragem, vontade, humildade, força, poder, determinação. Tudo isso é fundamental na vida de um campeão. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Eu poderia facilmente aceitar o seu ponto de vista, mas fazendo isso jamais você teria seu nome na lista. É, não é uma questão pessoal, não me entenda mal, eu só quero ajudar. O mal e a mentira existem pra tentar nos enganar, mas o que Deus fez comigo ninguém pode duvidar. Eu era alguém perdido nos meus problemas, dilemas, esquemas. Acabado tudo errado, eu dizia a culpa é do sistema. Capitalista, racista, imoral, governamental, político, social, coisa e tal. Você não lesional, covardia como uma peste, uma doença que ataca por dentro, que te impede de raciocinar, matando a passos lentos. E a cura tão esperada não pode vir da medicina. Nem drogas, nem armas, nem grana podem comprar sua vacina. Talvez sua vida de mentiras, covarde, esteja em fase terminal. E o fim dessa conspiração humana pode ser fatal. Seu coração não bate mais pelos problemas sociais, sua cabeça nem pensa em combater a violência. Entrou verdadeiramente em coma espiritual. Tomara que seu plano de saúde cubra o sobrenatural. Vai precisar de uma UTI completa de ensinamentos e talvez algumas doses de aquebrantamento. E por fim, um doutor de renome vai te ajudar, pois foi ele quem ensinou todos os outros a curar. O médico dos médicos, senhor dos senhores, rei dos reis, doutor dos doutores. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Com certeza vai se desesperar. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Se prepare pra escutar essa proposta. Tem o poder da rima, pode partir pra cima. Pode partir pra cima. Quem nos critica? Tem o poder da rima. Pode partir pra cima. Não vai dar mais pra segurar. Pode partir pra cima. Pode partir pra cima. O estrago será grande, eu sei. Bem que eu te avisei.